Olá. Imagine que você está na sua igreja, a igreja onde você congrega, junto com os irmãos ali. Chega alguém e diz que trouxe uma carta enviada por um apóstolo e que essa carta foi transmitida a esse apóstolo diretamente por Jesus Cristo, e que ela traz revelações ali surpreendentes. É claro que numa igreja séria, ninguém iria aceitar isso, iria tomar isso como algo verdadeiro. Mas a gente sabe que há lugares onde esse tipo de coisa acontece. Muita gente se diz profeta, muita gente diz que tem algo para revelar, tem uma revelação, essa revelação foi dada por Jesus Cristo. Tem pessoas que se dizem apóstolos, nos nossos dias, mesmo nós sabendo, né, que isso não tem cabimento. Mas o fato é que, apesar de não ter acontecido, não poder acontecer hoje, isso aconteceu ali no finalzinho do primeiro século, por volta do ano 90, e alguém realmente foi encarregado de enviar uma carta para sete igrejas. E é sobre isso que nós vamos falar nas próximas semanas. Hoje é uma introdução, portanto, não vamos falar das igrejas uma por uma ainda. Vamos fazer uma leitura aí do ponto de onde nós vamos partir para poder então verificar o que foi transmitido para as igrejas em particular no caso. Nós vamos hoje, então, abrir lá em Apocalipse, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o comecinho do versículo 4. E diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às sete igrejas da província da Ásia. Até aqui. Tem muita coisa que segue aí no capítulo, mas a gente não vai abordar, não é o tema aqui, né? É do nosso estudo, da nossa abordagem. Então, o que que nós vamos verificar? Nós vamos verificar que, em primeiro lugar, essa é uma carta reveladora de fato. De fato, ela traz revelação. E é isso que a gente vê aqui, né? Primeiro, ela procede de uma fonte inquestionável. Essa fonte é Jesus Cristo. João, que é o autor aqui, a gente já vai falar dele, né? Recebe essa carta de Jesus, essa carta, recebe essa revelação diretamente dele. Jesus, aqui Jesus se apresenta de várias formas, inclusive na carta. Ele é descrito aqui como o primeiro e o último, ou seja, o princípio e o fim, da ideia aqui da sua autoridade, da eternidade, da sua soberania. Ele é dito aqui aquele que estava morto, mas agora vive. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o Senhor ressurreto que se apresenta aqui. Ele vai aparecer várias vezes como o cordeiro que na verdade é uma lembrança da sua obra redentora. Porém, ele não durante o livro a gente vê que ele não é mais aquele servo sofredor. Ele já desempenhou essa função, esse papel. E agora, no desenrolar da história e tudo isso que ele vai tra que ele traz aqui como revelação, ele vai certamamente dar outra vestimenta, né? Outra cor, outro aspecto, outra função. Mas é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que morreu, é o Jesus que ressuscitou e é o Jesus que volta. Aliás, a carta ela foi registrada por alguém qualificado. A carta foi escrita por João. Apocalipse tem a autoria de João. Foi ele que escreveu. Foi ele quem recebeu esse conteúdo. Nós sabemos que João é aquele discípulo amado, aquele discípulo próximo, muito próximo a Jesus, fazia parte daquele trio, juntamente com Pedro, juntamente com Tiago, aquele trio que estava mais próximo de Jesus. E dos três, possivelmente ele era aquele que mais compartilhava assim da proximidade de Jesus, aquele como ele mesmo se refere, que se reclinava no peito de Jesus, tinha uma relação afetuosa de abraçar ali o seu mestre, aquele que ele seguia com tanto amor. Portanto, alguém também privilegiado recebeu ali algumas questões importantes durante o ministério de Jesus. Inclusive dele foi dito que ele seria um sobrevivente, e aqui a gente vê que Apocalipse está acontecendo já numa época tardia em relação a todos os acontecimentos que a gente vê ali no Novo Testamento. A vida de João segue, ele sobrevive a todos os outros, porém ele acaba sendo exilado ali na ilha, numa ilha chamada Patmos. Uma ilha perto, relativamente perto da cidade de Éfeso, e é exilado por conta da pregação do Evangelho. Ele é perseguido e finalmente ele é enviado para essa ilha, e é nessa ilha que ele recebe a revelação de Jesus, recebe a visita pessoal de Jesus e toda a informação que Jesus tinha para transmitir para ele. E que informação era essa? Essa carta é uma carta que desvenda o futuro. É isso que quer dizer Apocalipsis, a palavra grega que foi preservada, inclusive, quase aqui, literalmente, aí, né, no título do livro, né? Algumas versões, inclusive, traduzem como revelação. Não está errado, porque é isso que quer dizer exatamente Apocalipse, um desvendamento, algo que foi trazido à luz, algo que foi descoberto ali por alguém e mostrado. E fala que de fatos que em breve irão acontecer, coisas que em breve irão acontecer. É isso que Jesus diz para João, que a carta tratava disso. Que fatos são esses? E que tempo é esse tempo que é tão breve? É importante nós sabermos que esse tempo, essa brevidade de tempo, ela não quer dizer que são poucos anos, o que estava para acontecer naquela geração, por exemplo, na geração de João, tudo que vem pela frente. Aliás, do capítulo 4 em diante, especialmente do capítulo 6 em diante, essa carta, né, essa carta de Apocalipse, ela traz fatos evidentemente futuros, de um futuro que estava longe ainda daquela época, daquele primeiro século, um futuro que não foi revelado quando é que quando ele irá acontecer, um futuro que está descrito como um desfecho da história. É por isso que é breve, porque não tem algo mais a ser revelado. A revelação é essa. Essa é a conclusão da história. E está ali. E, inclusive, se for interpretado de uma forma normal, Apocalipse, o que é uma forma normal de interpretar o texto bíblico. O texto bíblico nós aprendemos, nós entendemos que ele tem que ser interpretado da forma mais natural possível, entendendo que aquilo que está registrado de forma literal. Não é tudo uma alegoria, não é tudo simbólico na Bíblia. Tanto é que nós começamos entendendo que esse apóstolo que está falando aqui é um João literal, que o Jesus que está aqui é o Jesus literal. Porém, aquilo que é simbólico, nós percebemos que é simbólico e devemos entender dessa forma, devemos interpretar como simbólico. Por exemplo, quando o texto fala de 144 mil testemunhas, isso não é simbólico. E ali, inclusive, diz que são 12 mil de cada tribo. Isso está lá na frente, mas só estou dando um exemplo daquilo que é literal. Quando fala de 1.000 anos, são 1.000 anos literais, não são 1.000 anos simbolizando muito tempo, simbolizando muitas eras, enfim, alguma coisa que se associe com a ideia de que para Deus um ano, um dia é como 1.000 anos, isso é outra história, né? O texto não está descrito como algo aleatório, ou que pode ser entendido assim, não. Enfim, esse desfecho da história, ele tem uma sequência de eventos, uma sequência de eventos que nós poderíamos resumir com a partir do capítulo 4, nós vemos ali a descrição de um tempo que vai começar sobre a terra, um tempo de grande tribulação, com a manifestação do anticristo, com a manifestação de várias questões envolvendo o anticristo, de todo o seu governo. Existe um tempo determinado para isso. E existe o fim da tribulação. O fim da tribulação é marcado pela volta de Jesus. A volta de Jesus para esse reinado literal, esse reino milenar, aonde haverá o cumprimento de uma série de profecias que estão aguardando que isso aconteça. Antes de Jesus instituir o reino, ele julga as nações, e no término desse reino há uma espécie de um julgamento final. Inclusive, as nações vão se rebelar, tem todo um cenário que é descrito ali já nos últimos capítulos, e tudo caminha para o desfecho desse julgamento, onde Satanás, seus demônios serão julgados, haverá o envio, né, dos salvos para os novos céus e nova terra, tudo a recriação do universo. Esses acontecimentos, eles estão descritos em Apocalipse de forma linear, como é comum na palavra de Deus. Não tem questões cíclicas aí como alguns querem ver. Não tem tanta interpretação simbólica como, por exemplo, a ideia de um reino espiritual. O reino espiritual, ele já existe. Nós já somos súditos do rei, já pertencemos a ele, etc. Mas isso não tem nada a ver com o reino. Quer dizer, tem a ver por estarmos ligados a esse futuro. Mas esse futuro, ele não pode ser confundido com o que é hoje. Bom, a ideia é que tudo caminha para esse desfecho, e por isso essa brevidade. Não há nada que se interponha a isso e que careça aí de uma nova revelação. É por isso que Jesus, ele dá essa espécie de última mensagem, e é uma última mensagem que tem endereço. Mas antes da gente verificar essa questão do endereçamento, vamos ver que essa carta, além de ela ser uma carta reveladora, ela é uma carta dirigida. Nós vemos aí que no versículo 4, no início dele, diz que essas cartas Ou seja, essa carta de Apocalipse, ela seria endereçada, deveria, né, ser dirigida, deveria ser entregue às sete igrejas da Ásia. A princípio, nós ficaremos só com essa informação, mas é claro que a informação ela se completa depois, né? Aliás, já no versículo 11, nós vemos, né, quais são as igrejas. Escreva num livro que você vê, escreva num livro o que você vê, aliás, e envie a estas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então são essas as sete igrejas. Veja que essas sete igrejas, elas têm nome, elas existiam de fato, elas não são simbólicas, são igrejas reais, são igrejas que não são apenas símbolos de épocas do cristianismo, como alguns entendem, porque isso também é uma forma de alegorizar aquilo que é literal. O texto está falando de igrejas literais, de igrejas reais. E também não se trata apenas de tipos de igreja, né? Parece coisa de zodíaco, de horóscopo, atribuir características. Ah, porque a igreja, essa aqui é uma igreja Éfeso, essa aqui é uma igreja Esmirna. Bom, é bem verdade que igrejas têm características mais focadas em algumas coisas, isso é bem verdade, mas nós temos que prestar muita atenção porque essas igrejas, elas em primeiro lugar estavam em lugares estratégicos. Por que essas igrejas? Primeiro, porque João estava muito próximo ali, começando por Éfeso. Éfeso, da onde inclusive nós nos lembramos que o apóstolo Paulo estabeleceu um polo de ensino daquela região. Ali tinha uma espécie de um seminário, né? Ele passou um tempo ali ensinando e pessoas vinham dessa região, que é hoje, né? Seria equivalente à Turquia Ocidental, essa Ásia que é descrita aqui, né? Província da Ásia, província romana da Ásia. E essa província, essa localização, os romanos eles tinham algumas cidades estratégicas em termos de disseminação de informações. Elas tinham essa facilidade de comunicação, e isso foi usado por Deus para que João, ao registrar Apocalipse, pudesse chegar rapidamente a Éfeso e de Éfeso passando ali para as outras cidades, para as outras igrejas, que por sua vez transmitiriam e passariam adiante para as demais. Então tudo é uma questão realmente de estratégia, igrejas reais em lugares estratégicos. E igrejas reais sob o olhar de Jesus. Porque essas igrejas tinham, como eu estava dizendo, características próprias, características peculiares, embora também tivessem características comuns, muita coisa que se podia ver em qualquer igreja, umas mais, noutras menos. Isso nos faz pensar, em primeiro lugar, algo muito importante, quando a gente vai, então, depois esmiuçar o que foi dito para cada igreja. É muito importante nós sempre lembrarmos que as igrejas, cada igreja local, ela tem o seu DNA, ela tem as suas características. Embora existam coisas dignas de se imitar numa igreja verdadeira, numa igreja séria, e isso muitas vezes é feito, né? É bom reproduzir aquilo que é excelente. Porém, mesmo por mais que se tente reproduzir, cada igreja é uma igreja e cada igreja ela tem que, de fato, adaptar certas coisas, não aquilo que é inegociável, não aquilo que é doutrina, aquilo que divide, né, entre o certo e o errado, não é isso, mas certas igrejas se diferenciam de outras igrejas em muitas coisas, características com suas qualidades e defeitos. Sim, porque é isso que Jesus vai fazer em relação a essas igrejas, como nós vamos ver, né? É isso que ele fez ali. Ele fez uma avaliação como o juiz justo, perfeito que ele é, conhecedor perfeito de todas as coisas. E a igreja é dele. É propriedade dele. Então ele olha para cada uma dessas igrejas e ele, já naquele tempo, ele tem coisas a dizer. Ele tem elogios a fazer naquilo que é bom. Algumas igrejas são mais elogiadas e menos repreendidas. Outras, o contrário. E a gente vai ver que as coisas variam realmente. E existem questões que são repreendidas numa igreja e a outra são outras questões. Então nós precisamos olhar para tudo isso, ver o que elas têm em comum, ver o que elas têm de bom e ver naquilo que elas foram repreendidas para nós podermos fazer uma averiguação e procurarmos nos posicionar nesse sentido. O que nós estamos vivendo como igreja, o que nós pensamos sobre uma igreja séria, uma igreja verdadeira. Então, nada melhor do que a avaliação de Jesus, não é a opinião de Jesus. Jesus não tem uma opinião entre outras, né? Jesus tem a verdade, Jesus tem aquilo que deve ser realmente dito e ele quis dizer isso para aquelas igrejas. É claro que ele não tinha só isso para dizer, depois tem um conteúdo geral, que é toda a revelação de todo esse desfecho da história, que é para todos, né? Mas antes ele tem essas observações que logo aparecem ali nos capítulos 2 e 3, conforme a gente vai ver. E é interessante aquilo que nós vemos aqui no texto. Felizes aqueles que ouvem, felizes aqueles que ouvem, mas não só que ouvem, né? Veja, feliz, versículo 3, né? Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É isso que eu creio que deve prevalecer no nosso coração ao introduzirmos o assunto aqui dessa carta endereçada a essas sete igrejas. Felizes os que ouvem e praticam. Leem, ouvem e praticam, né? São três coisas. Eles eram felizes quando faziam isso e nós somos felizes quando fazemos isso. Feliz é aquele que se aplica em compreender a palavra de Deus, compreender aquilo que vem de Deus, procura ter uma compreensão cada vez melhor, mais apurada, crescer nesse entendimento, mas crescer na prática disso. É viver isso, é colocar isso na sua vida. Isso é que traz a verdadeira recompensa na vida. É isso que Jesus chama de bem-aventurado, de feliz. É uma felicidade que não é a felicidade de rir de alguma coisa, viver um mundo cor-de-rosa. Não se trata absolutamente nada disso, até porque a carta ela foi escrita num contexto aqui de forte perseguição. Aqui já estamos falando da época de Domiciano, E o tema da carta e o propósito da carta tem a ver com o posicionamento dos cristãos diante de tudo aquilo que estava acontecendo, um posicionamento correto que eles deveriam ter, um posicionamento realista em relação ao mundo, esse mundo perverso, esse mundo que caminha para o anticristo, mas ao mesmo tempo esperançoso. No desfecho de toda essa história, porque o Senhor da história nos garante esse resultado e essa felicidade, essa bem-aventurança vem por aplicar essas verdades no dia a dia, na vida prática, estabelecer quem somos nós à luz dessa história, à luz de tudo isso que já foi revelado. E é isso que realmente importa. Então, em primeiro lugar, olhando para essa breve introdução, eu penso que devemos ter cautela com interpretações. Apocalipse é aquilo que a gente chama de um prato cheio para interpretações erradas. Ele dá margem a todo tipo de fantasia, todo tipo de doutrina estranha. Tanta distorção, muita gente se vê inclusive obcecada por Apocalipse. Outras pessoas vão no sentido oposto, elas têm medo, elas não querem nem ouvir falar, elas não querem nem pensar. Então, até uma forma um pouco mais tranquila de nós abordarmos, falando um pouquinho da estrutura principal da carta, a estrutura original da carta, os destinatários originais, que eram essas sete igrejas, que eram no tempo lá, naquele tempo, aquelas igrejas estavam lá, existindo quando a carta foi escrita e essa carta chegou nessas igrejas. Então, é importante, importante haver essa cautela. Entender claramente, e Apocalipse precisa desse cuidado especial que Deus nos ajude nisso, né? Nessa cautela, e nos ajude a nos prevenirmos de fantasias. Devemos louvar Jesus pela sua obra, essa obra maravilhosa do Cordeiro de Deus, que é o Senhor da história. Hoje ele é o Senhor ressurreto, que está no céu, que habita ao lado do Pai, mas que voltará para esta terra, para reinar e consumar a história, que é importante, e nós estaremos com Ele. Que coisa boa que nós podemos aplicar na nossa vida, que Deus nos ajude a nos enchermos dessa alegria, dessa bem-aventurança. A prática da palavra, ouvir esta palavra, colocá-la na nossa vida, isso é que vai nos acrescentar aquilo que nós precisamos realmente. Precisamos, portanto, ter disposição para aprender, disposição para aprender e para praticar, colocar em prática aquilo que ouvimos. Entender claramente o que Deus espera de nós. Ele esperava coisas daquelas igrejas e ele espera coisas de qualquer igreja e de qualquer salvo, de qualquer justificado que vive aqui neste mundo. Que ele nos ajude, portanto, nessa pequena caminhada. São sete igrejas, portanto, são sete mensagens, mas que ele nos ajude a ter essa compreensão e nos ajude a colocar em prática aquilo que é necessário, nos ajude até a compreensão correta e a prática correta. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.